A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, a sorte do serviço secreto. Ou... porque existem desertos. Meus amigos, hoje não posso me alongar muito, porque aconteceu uma coisa muito sensacional no planeta Gandaia. Por isto... O quê? Eu já lhe disse que não precisa falar tão baixo assim, que senão nem eu entendo, ô cabidão. Ah, sim. Não é pra dizer que é a Operação Entropia, isso? Combinado. Você então me manda a bola digital e os planos da Operação Entropia. Isso. Ótimo, cabidão. Belo trabalho. Garanto que a vitória final agora vai ser minha. Tchau. Como é a história? Quem é essa tal de Eutimia, sabidão? Não é nada de Eutimia, querida. Mas, felizmente, é bem isso que eu vou gozar logo, logo, minha cara. O quê? Você vai gozar com uma tal de Eutimia e ainda me diz isso assim, descaradamente, bem na minha cara? Calma, querida, que Eutimia não é uma tara nem uma pessoa. Eutimia é gozar de uma paz de espírito... é estar numa boa, é viver com tranquilidade e é um dos segredos da felicidade. Tá vendo só? Isso é Eutimia. Ah, bom. Então fico mais sossegada, mais eutímica, não é? É claro, querida. E em breve vamos ter um motivo a mais pra sermos mais felizes. Porque, bem... Porque o quê, homem? Desembucha, não despista, não. Bem, é que... é que... que o meu serviço secreto de espertos finalmente descobriu uma pista no caso da Guerra do Golfe, lembra? E agora, rainha, sei que a vitória final será minha. Ah, é? Que beleza. E qual é o segredo? Não posso falar alto, sabe? Tenho medo que alguém nos ouça à distância por telepatia. Mas, ó, chega aqui e ouça bem. É a Operação Entropia. Entropia? Não me falei pra não falar alto. É segredo de Estado. Mas e como é que você pretende ganhar a Guerra do Golfe só com essa tal da... usa um código. Ah, da Eutimia. Bem, você compreende que eu não posso abrir o jogo agora, né? E, aliás, espelhinho do coração, diga lá a dúvida de hoje, sim... Auge da cibernética energia informa. Quando se goza de uma boa companhia, o astral fica positivo e nos deixa em grande forma. Ah, espelhinho do papai, não mexe comigo logo agora, tá? Foi só uma brincadeirinha pra agradar a minha cara rainha. Eu sabia, espelho. Isto é, não sabia que sabia. Ou será... Bem, espelho, agora vamos lá. A terceira supercharada da Guerra do Golfe é a seguinte. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. Depois das cores do arco-íris, hoje a dúvida é... ela se mostra. Certo, espelhinho, muito bem. Agora quero ver como você anda de física. O que é... olha, só teste, viu? O que é entropia? Entropia é uma prima da eutrofia, que é inimiga da distrofia. Que nada, ô espelho biotrônico. Olha, eu admiro o seu bom humor britônico, mas tenha paciência, porque brincadeira tem hora, hora. E pelo jeito, isso é uma boa eutrapelia. Ué, desde quando você entende disso, ô titia? Eutrapelia é uma jocosidade, uma piada inofensiva, delicada. Tá vendo? É uma preciosidade alegre e delicada, como eu. Já eutrofia é uma boa nutrição. Seu antônimo é distrofia. Tá, espelhinho do meu coração. Agora diz aí o que é entropia. Entropia vem do grego entropé e significa volta, retorno. É uma medida usada para avaliar a transformação da energia de um sistema de sua forma útil para a forma dissipada. Uai! Acho que o espelho falou grego ou muito complicado. Não, querida, é simples, apesar de ser um segredo de Estado. A entropia tem a ver com sistemas vivos, com a vida. É uma medida usada para fazer cálculos, como quando se conta os anos de idade. Ah, nem me fale disso. Mas quer dizer que você, por exemplo, poderia me dizer a sua entropia, isso? Poderia se eu soubesse ainda quantos anos eu vou viver. Aí, o número de anos de vida que me restam seria a minha entropia. Ah, isso está muito complicado. Mas é fácil, olha, eu estou com 33 anos de idade, certo? Se eu soubesse que ainda iria viver mais uns 77 anos, por exemplo... Aí você seria um homem centenário, ou um fóssil, não é? É, dá na mesma. Mas aí, os meus restantes anos de vida poderiam ser tomados como a minha entropia atual, entendeu? Nasci com uma entropia zero e vou morrer com uma entropia 100, entendeu? Entendi, sim. Quem parece não entender que eu sou duvidona, mas não burra, é você. Ah, tá. Desculpe, queridinha, eu não quis ofendê-la. Eu, como auge da cibernética tecnologia, tenho uma baixíssima entropia. Como assim, espelho? É melhor ter uma entropia baixa, é? Claro, querida. É como no caso dos anos de vida. Quando a gente nasce, tem uma entropia, digamos, de zero, bem baixa. E quanto mais anos se vive, mais aumenta a entropia do corpo. A energia dele se transforma do nascimento até a morte, isso? Parabéns, minha cara rainha. Quanto mais aumenta a entropia de um corpo ou de um sistema, mais diminui a sua energia. E mais idoso se fica, uma velha lei da física e da biologia. Ah, já vem você de novo falar de idade. Ainda mais comigo, que me sinto tão nova, tão desentropicada. Bem, mas agora vou resolver facilmente a tal da dúvida do Simostra, do Dr. Sadumor, e vou mostrar a ele que... Vai mostrar o quê, sabidão? Diga lá, sem medo. Não mesmo, querida, lembra? É um segredo. Fica proibido de se dizer que a entropia é fácil de entender, que é uma medida usada para avaliar a transformação da energia de um sistema de sua forma útil para a forma dissipada. Então, amigos, que tal? Foi mesmo fácil de entender a operação entropia? Olhem, eu até capisquei um pouco, querem ver? Um litro de água, por exemplo, quando exposto ao sol, evapora com o tempo, não é? A entropia inicial dele, aí, é zero, certo? Cada decilitro de água evaporado seriam 10 entropias de água que não existem mais como líquido, mas só como vapor. Depois de se evaporar um decilitro, ou 10 entropias, pode-se dizer que ainda restam 90 decilitros de água ou que o litro ainda tem 90 entropias de água, certo? E aí, deu para entender melhor? Bem, enquanto isso, na Gandaia... E você tem certeza, sabidão, que isso vai funcionar mesmo? Claro, queridinha, não tenho dúvida alguma. Então, vamos chamar o doutor? Isso, por favor. Mandaram me chamar? Ainda bem, porque já estava chateado pensando que não iam me incluir mais no seriado. E eu também, me roubou pilantra, estava fora do ar. Mas agora já estou... Quê? Ah, é. Bem-humorado. Eu estou encantado de rever essa linda gracinha androidal que me rouba a paciência, sabe, doutor? Ora, sabidão, não faz mal. É uma contingência do destino. Além do que, todo mundo tem o seu desatino pessoal. Ih, doutor, isso não é jeito de se apresentar. Mil perdões, querida rainha. Mas a culpa não foi minha. E continua sendo, nobre donzela, de todas a mais singela. Ah, agora sim. Ah, como é bom ouvi-los falando assim. Tá bem, queridinha, mas também pensa em mim, né? E não esquece da... Compreendeu? Claro, não é pra falar da... que eu toparia, isso? Ainda bem que faz muito bem rir numa boa companhia, não é? É. Era bem isso que sempre dizia a minha prima. Ora, me roubou. Você sabe que era a sua tia. Não estraga a rima. Bem, mas não foi só pra rir que os convidei. É que estamos prontos pra resolver mais uma dúvida. Que bom! E se não me engano, está 8-7 para nós no placar. Isso. E o meu espelhinho do coração já está de novo a postos. Sou o auge da sinergia. Sou gracioso, gosto de alegria e sei que ainda vamos ganhar. O arco se mostra ao natural. Ela vive e irradia a ilusão final. A dúvida hoje é se mostrar. Para isso, ouçam todos com muita atenção, que ainda não sei se haverá repetição. O que se vê, ninguém pode esconder. Essa é a realidade. O que ninguém pode esconder, porque logo se vê. Essa é a verdade. Parabéns, sabidão. Devo reconhecer que foi um belo trabalho. E eu nem sabia que o espelho biotrônico gosta tanto de filosofia. Ora, isso aí? Ah, isso aí até eu saberia. Então repete aí, ô mirobô, que eu quero ver. Ninguém pode esconder o que se vê. Porque é a realidade. E o que ninguém pode esconder, porque logo se vê, é a felicidade. Isso, meu robozinho do papai. Isso é verdade. Mas, sabidão, diga lá agora o que isso tem a ver com a nossa questão. Bem, é que uma amostra é uma prova, não é? E a realidade é uma prova de que existe uma verdade fundamental e... natural. E a natureza mostra que existem forças físicas bem reais, como a força dos ventos, dos rios e dos mares. E daí resultam outros elementos, como a chuva, a seca ou um deserto. É incrível. Devo tirar o chapéu. Vocês já chegaram bem perto. E eu vou tirar a minha touca, já que eu nunca me aperto. Ah, não sei não. Eu acho isso tudo aí muito complicado. Pra mim, é claro. E se continuar assim, prefiro ficar bem longe. Ora, querida, bem agora que chegamos a um ponto tão delicado. Pois é, sabidão. Quer dizer que as chuvas e os desertos são consequência da força dos ventos, dos rios e dos mares, é isso? Bem, quem decorou melhor a lição foi o meu espelhinho aqui. Os desertos de areia ou de gelo são resultado das condições climáticas de uma região e da sua respectiva posição geográfica. Como assim, espelho? Um deserto surge quando o clima de uma região impede que a umidade do ar se concentre nas nuvens e caia em forma de chuva. Tá certo, espelho. E como é aquela história de desertificação? Facílimo. É um deserto que está em liquidação, ora, não é? Negativo. Existem dois tipos de desertificação. Um natural, devido às variações climáticas, e outro provocado pela ação humana. Que ocorre quando se desmata toda uma região. Aí, a umidade do ar diminui, somem as chuvas, vem a seca e o vento faz o resto. Leva as terras férteis e deixa um deserto. Daí, desertificação. Deserto também é um lugar desabitado ou pouco frequentado. E daí vem a expressão, pregar no deserto, falar sem ser ouvido, que ocorre tão frequentemente na moderna comunicação. Ô, mirobô, deixa de ser metido, tá? Por que que você não deserta? Desertor é um militar que abandona o exército. Desertar é fugir, renunciar, trocar de partido ou desistir de uma causa. Bem, mas ainda falta responder a grande dúvida final. Por que o mundo da Gandaia um dia vai ter um fim natural? Haha, tá vendo? Era bem essa pergunta que eu queria. O mundo vai terminar um dia porque tudo na vida tem um começo e um fim. como nós e o nosso sistema solar. E tudo possui uma quantidade limitada de matéria e energia que um dia irá acabar. Tá, espelhinho. E agora conta aquela da entropia. A entropia é a medida usada para avaliar a transformação da energia de um sistema de sua forma útil à sua forma dissipada. Tá, tá bem. E a minha dúvida por hoje também tá liquidada. É, parabéns, Sabidão. Você hoje estava excelente e por isso, sem mais delongas, vamos partindo bem de leve. E apesar do ponto perdido, a vitória final ainda será nossa. Até breve. É o que você pensa, seu androide iludido. Tchau, doutor. E aí, amigos? Essa tal operação entropia foi meio pesada, não? Bem, e para não gastar ainda mais a energia de vocês e aumentar a sua entropia, também vou me despedindo. Aliás, na Guerra do Golfe, agora o placar voltou a ficar empatado. 8-8. E cá entre nós, quem será que vai ganhar a parada? O doutor ou o Rei Sabidão? Ou será que vai ser a rainha? Quem sabe, não é? Afinal, por que não? Bem, mas de uma coisa estou absolutamente certa. Que poderei contar com vocês novamente no próximo capítulo, não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.